falta de um tempo que volta, revolta e vem chatear. São os jeitosos dos truques, parentes dos duques e bichosas de rabiar. São os queridinhos trufados, drogados, cansados, que andam no gamanço e põem a cruz gambada depois da palmada a um velho danço. Madrados, madraços, heróis da porta do liceu. O babazinho e o Dudu, que levam na bolsa os livros do Fumanjú. São os meninos bonitos que gostam de amigas, de charro e de fitas, mas que enganam raparigas com duas cantigas e lhes fazem.